003, cliente autorizado. Alô, 1759, falando com a equipe de solo, autorizado o pushback e acionamento, reposto para o solo, pai. Fazendo autorizado, reposto, 759. Salve, Salvador, Mike, ele só concluiu o reposto aqui no gate 10, 1-0. Obrigado, bom trabalho. Taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índio e taxiway Alfa. Quando o transforme torre 118, decimal 95, o ajuste no zero, 119. Índio Alfa. Azul, Alpha X-Ray Fox, pedindo autorização para ingresso no parte principal até a posição 1. Azul, Alpha X-Ray Fox, mantém a posição. Ok, mantendo a posição no aguardo. Gol, Vitor Bravo Papá, autorizado. Reboque para a posição 02 do Bate 1. Ok, Bravo Papá, autorizado aí. Posição 2, bate 1, né? Responde a término. Ok, vamos aí. azul 5003. Tá pronto, suporte espera da unidade. Azul 5003, bom dia. Autorizado a linha da Galáctica no zero. Vento 180 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha da Galáctica no zero. Você confirmar a saída prevista no 649, por favor? Voo no 649, previsto da El Leda. Prato no 649. Paulo 759, TAP. CLB 154, 154, 4 horas, Galeão. Voo 1759, TAP autorizado até através do portão 62. Tive TAP até através do 62, Galeão 759. Então, até o Juliette Serra, informação em curso Eco. Confirme o pátio 4, Manati. Até o Juliette Serra, questionamento, seu critério. Aguarde cópia número 2. Decola 32, chama controle em 120 décima 8. 208, gente, bom dia. Voo 1759, tá autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via parte 1, taxi e taxi alfa. Quando pronto, chame torre 1-1-8-7-1-9-5, com ajuste 1-0-1-9, fique atento à aeronave da companhia realizando reboque para ingressar no portão 02. Comitivo, tá visual, com o braço lá para o 02, prossegue o táxi de Apache, o Índia Alfa, posso estar no 0295, no 019, gol 1-9-7-5-9, boa seguida. Bom, Salvador, bom dia, 2704, que informação é, solicito autorização de tráfego para Recife. Azul 2704, informação em curso Eco, aguarde cópia número 3. Não aguarde para a cópia Azul 2704. Voo no 649, pronto cópia? Afirmativo, senhor, pronto para a cópia na sua escuta no 649. Voo no 649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Upazulu 44, nível 360, saída Dael Leda. Pode por seguro, decolada pista 1-0, primeira curva. Direita, transponder 5127, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado nível 360 para Porto Seguro, conforme a rota. Aerovia Upazulu 44, decola pista 1-0, primeira curva direita. Dael Leda, transponder 5127, o controle Salvador 1208, voo no 649. Voo no 649, cotejamento correto, retorno para o pushback e acionamento. Resposta pronta, no 649. Azul Alfa X-Ray Foxtrot, autorizado, ingresso no Patiano para a posição 01, informe ao término. Positivo Alfa X-Ray Fox, autorizado a informar dentro do reboque, ok. 160 graus, 059. Quarta linha, redecolar 10, gol 1759. 10, decola da pista 17, curva direita, entra no corredor Axé. Transponder 5121, frequência do controle Salvador, 120.8. Até Juliette Serra, cotejamento correto. Acione 0135 no transponder. Juliette Serra para o táxi Femiatoi 118.95, ajuste no 019, boa viagem. Azul 2704.4. Azul 2704, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Amper Zulu 17, nível 350. Sai da Puca, transição Aracaju, decolada pista 10, primeira curva, esquerda. Transponda 5125, frequência do controle Salvador, 120.8. Após 108? Afirmo. Frequência do controle Salvador, 120.8. Para Recife, que é por volta do plano, seguida Puca, Aracaju, primeira curva esquerda, 5125208. Quando chamarei o postback no gate 8, 2, 7, 4. Isso, falou. Isso, eu bravo, papai, acertado, posição 2, 4, 1, 9, 8. 704, confirme o nível copiado. O nível cotejado 3, 0. Azul 2704, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Marinho, no gate 3. Vitor Bravo, papá, ciente. É um bom trabalho, doutor. Chama o controle Salvador em 120, décima 8. 208, bom dia, bom nome. Sinal, bom dia, contato radar, estima TG380 via Santa Bael. Autorizado, vai direto a ela? Autorizado. Obrigado, direto a ela, obrigado. 5003, chama o C3C, final frequência 1251, alternativa 133, decimal 95. 251-3305, obrigado pelo trabalho. Salvador, dia 2704, está pronto para o pushback acionamento no portão 8, em direção à 2704, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o ataque. da estacionamento para pistão no zero, não participar do tático azul 2704. Bom dia, ajuste 1019, dois lá do táxi, chame no ponto de espera da Papá. Quais são? Da Oscar. Autorizado a linha ainda pela piscina 7, vento 140 graus, 05 nós. Salvador, azul 2704, está pronto para o táxi, 116 a bordo, pelo 23 horas e 20, alterna Mateo. Azul 2704, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 VA. Táxi 1, táxi Índia, táxi Alfa. Quando pronto, chame seu 118.95, o ajuste 1019. Azul 2704, cliente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Fati 1, Índia e Alfa. Ajuste agora no 019, quando pronto, a torre 118, pessoal 9. Hotel 59, chame o seu 3, TIF na frequência 0251, alternativa 36, decimal 95. Decolou 43. Eu vou falar 8 a ponta, transfere controle em 120.8. Decolado, posição 8 a ponta, chamar controle 120.8, hotel de Leite Serra. Controle, o Papa Romeu, hotel de Leite Serra, bom dia. Papa Romeu, hotel de Leite Serra, bom dia, ao número 6, direto Manati, reporte já passado 20 milhas, Salvador. Quando o meu pai direto, Manassi, reportará 20 milhas assassinadas em Salvador, pelo direto certo. bom dia, azul 2704, está pronto no ponto de espera da pista 10. Azul 2704, bom dia, autorizado a linha da Galáxia 10, vento 140 para 049. A linha de fala na 10, azul 2704. Salvador, mão 9649, posicionamento, pronto, posição 62. Voo 1649 no 62, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporta táxi, no 649. 08. 08, bom domingo. Igualmente. O azul 2704. 2704, bom dia, contato aberto, mas hoje é nível de voo 350 via Sedapuca. Sim, a gente poderia coordenar o 310 e a sua de Aracaju? Tem que aguardar a coordenação. Autorizado no final 3, 1-0, Rio Romeu, Fox 08. 3-1-0, obrigado, Romeu, Fox 08, 2704. certo, esse frequência livre até retorno. Bruno 649 para o táxi, pronto, 85 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Salvador. Bruno 649, confirme, 185 a bordo. 085 a bordo, Bruno 649. Bruno 649, 85 copiado, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via táxi. Táxi 1, táxi 8, índia, táxi 8, alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 19, boa viagem. Ok, sim, índia, alfa, espera 10, quando pronto, 1895, 1019, agressado até a volta, 649. Voo 1649, 1649, bom dia. Autorizado a linha decola pistão 0, vento 1140 graus, 629. A linha decola pistão 0, voo 1649. 2685, alternativa 25.45. 2085, 2545, bom domingo, 2704. Foxtrot, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Amper Zulu 17, nível 330, sai da Puca, Jamo Aracaju, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5141, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Exercício autorizado, nível de voo 330, rota confirmada, apresurando 7, saída Puca, Jamo, Aracaju, falando da 10, com curva esquerda, expander 5 no contorno e o controle deixar 8, 3830. Então 3830, fechamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passará. Bruno 649, decola 57, chama controle de Salvador 120, decimal 8. 208, até a volta no 649, obrigado. Bom dia, Dael Leda, passo 1800, sua escuta. Bruno 649, bom dia, contato Roberto, mantejo 360 via seu Dael. 360 via Dael no 649. Paraná 3, chama 2. Bom dia, via chegar na Mari e desça para o 050. Já, deixa na 3, chama 2. 1830, autorizado, pushback, estacionamento, reporte pronto para o ataque. Autorizado, pushback, 3830. Bom dia, autorizado Campinas, nível 340. Decolagem 910, curva direita, subida da El, Leda Ótiva, via Vésula 10, Sudade, Vésula 16, após conforme a rota. Transponder 5145, controle 120, decimal 80. Taxi 3830 com 159 da borda, 4 horas, força de trânsito. Confirma a chamada? 3830 da Terra Taxi 159 da borda. Ainda não comprei a alternativa. Ai ai, vamos lá. Taxi 3830 da Terra 159 a borda, 3 horas e 58 de autonomia, alternando a Serra Bravo Foxville. 830 direita via Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste 1019, um bom voo. 1909 direita, ponto de espera 1118, decimal 95, 38, 30 da sempre.

Tráfico, bom dia, voo 1372, continente da Fronteira, autorização Recife. Voo 1372, bom dia, autorizado Recife, nível 370. Decolagem na 10, curva esquerda, subida Pouca, Jambo, Aracaju, via Azul 17. Transponder 5151, controle 120, decimal 80. Afirmativo autorizado 370 para Serra Brava, Romeu Fox. Decolando 10 com curva esquerda, Pouca, Jambo e Aracaju. Transponder 5151 e controle 120.80, voo 1372. Com 1372, após Pouca, voa Jambo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Após Pouca, confirma o registro. Jambo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar e após Aracaju. Afirmativo Pouca, Jambo, após Aracaju, voo 1372. 1372, relativamente correto, reporte pronto para o pushback acionamento, confirme o portão. Ano 2, vai reportar para o push acionamento. Dia 3830, decolagem na Pouca, passamento de acesso. 3830, contato radar decolagem, tudo a ver com a Pouca, para nível 330. Dia Pouca, 330, 330. Quero um autorizador de semitáxi do 4039. Chame identificação, dessa vez chegar a Mário para nível 0, o 0, ajuste no 099, gol 2199. Então, chegada Mário, quero que você saiba a dura. Gol 2199, está presente a autoridade direta e SAP. Fala 372, número 2, aguarde para o push. Aguarda. 019. Ok. 1830, chame centro de recife na frequência 126.85, alterna 125.454.5.3830. 2685, 2545, 3830, motivo. Oxanã 6312, complete chip na IOD Fixation, atua na sequência 118-295, Oxanã 6312. 57, controle 120, 80. 3630, confirme. Decola 10, curva direita, na árvore elefa, direto aqui, tipo interceptando, presolou 2-1, pode destino. 5-1, 5-7, transpone o controle 2-0-8-0, com 1-0-9-5. 1-0-9-5, correto, reverso, transfero, fechado, acionamento. Boa tarde, obrigado. Azul 4039 do táxi, 114 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Serra Brava, Serra Romeu. Azul 4039, táxi autorizado à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10, torre 118.95, QNH 1098, uma voz. Autorizado via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, passeio 39, obrigado. Voo 1372, fazer para a segunda azul, taxi era retaguarda, está autorizado o início do pushback, reporte pronto para o táxi. Afirmativa, após o azul, fazer o push, o voo 1372. enquanto, antes de eu curvar a esquerda para o 200, o ideal seria a Duna, para levar uma formação nas próximas 10 milhas. 304, autorizado desvio, rebote no pé. 3304, gente, está tomando proa 190 da presente. Já reporta no teto do desvio, 3304. Calima, tenho 04039. Por favor, o 3304 pode voar Duna da presente, está terminando de vir. 3304, da presente voa de pelo. Afirmativa, vai curvar a direita para o de pelo, 3304. Desuno 2, salva Juno 7, liberou a direita, chama estado Salvador, no 211. Desuno, obrigado, Maria. Eu estou no Brasil, táxi de alta, rebaixando para Juliette. Alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, Serra Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo, Amarante, 3 horas e 23. João, 1-3-7-2, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-8 decimal 95, ajuste na zona 9-1-1-1-1. Afirmativo, táxi Índia, no ponto de espera da 9-0-19-95, Golfo, 1-2-7-2. Oxalame, 3-1-2, observe táxi para a nave da Gol, ingresso Juliette, confirma 03. Afirmando Gol para o 3, via Juliette, 3-2. Aéreo para nível 340, azul 40, presente. Via da Aéreo, ascensão 340, azul 40, presente. Oi, bom dia, Gol 372, ponto de espera da 10, pronto. Luna 372, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, Gol 372. 3859, acima de identificação, dessa vez chegada a bomba para 4.000 pés de ajuste, anotando no 9, da 3859. Para 4.000, com 29, 3859 é bom. 3859, meia. Thank you.